Gintalha, gintalha! Escuta aqui, seu Madruga. O senhor não acha que já está bem grandinho para ficar brincando de marcha soldado? Que marcha soldado? Como que? Para que esse capacete aqui, hã? Que capacete? Essa porcaria. E ainda por cima está cheio de camuflagem. Camuflagem do diabo? É essa velha louca? Como foi que disse? Já disse! Não, não, professor Girafales. Acontece que meu pai estava nos dando uma lição de como dominar o caráter. Como? Sim, também estava dando uma lição para exprimir os impulsos. Reprimir, Chaves. Isso. Pois eu acho que o melhor é levá-lo para um tratamento de água e sabão. Isso. Só não te dou uma porque hoje é meu dia de tomar banho. Bom, se o senhor me der licença, eu vou falar com Dona Florinda. Deixa, mamãe. Agora é a minha vez. Sujeito chato. E tome seus churros! Professor Girafales! Tá! Mamãe! Já lhe disse que ainda não... Ai, professor Girafales! Que milagre o senhor por aqui! Bem, é que eu passava e quis cumprimentá-la. Mas o que, que o senhor tem que está tão pálido? E eu tenho andado meio doente. Que coisa, não? Não quer entrar para tomar uma xícara de café? Claro que sim. Também lhe trouxe este humilde presentinho. Ai, muito obrigada. Mas entre, entre. Depois da senhora. Ah, tesouro, não fique aqui fora com essa gentalha. Sim, mamãe. Gintalha, gintalha! Mas que cheiro bom, Dona Florinda. Ai, e olha que eu nem tive tempo de tomar banho. Bom, eu me referia a um cheiro gostoso de comida. Sim, é que eu estou preparando churros. Os churros? Sim, churros deliciosos. Ah, hoje eu vou oferecê-los com chocolate em lugar do café. Puxa, já estava na hora. Digo, que bom, Dona Florinda. Ah, mas venha, sente-se. Obrigado. Eu vou lhe mandando churros conforme forem saindo. Ah, muito amável, Dona Florinda. Mamãe, você não disse que o professor Girafales não gostava de churros? A tesouro? Quando eu disse isso? Ainda ontem, mamãe. Pois você ouviu mal, tesouro. É claro que sim, porque eu adoro churros. A outra vez eu comi 5. Não, professor, o senhor não comeu 5. Sim. O senhor comeu 8, que eu vi muito bem. Muito bem. Hoje o senhor pode comer os churros que quiser. Eu vou lá dentro prepará-los e... tesouro, atendo o professor Girafales. Obrigado, Dona Florinda. Como quiser, mãezinha. Com licença, papi. Eu digo, querido professor... Que? Põe as mãozinhas para baixo. Vamos colocar um guardanapuzinho no senhor. Não. Venha assim, professorzinho. Não, tipo, pode dizer. É que isso não é um guardanapo. É, não é mesmo, né? Parece uma camisola. Desculpa. Ah, veja. Deixa eu arrumar aqui. Olha o guardanapo aqui. Que coisa. Carinha para cima. Um pouquinho assim. Agora um pouco. Não prende minha mão. Não, por favor. Isso está apertado. Tesouro, já está pronto o primeiro churro. Vem aqui pegar para o professor Girafales. Um momentinho que eu já trago. Obrigado, Kiko. delícia, professor, que delícia! O primeiro, mas não comece a comer antes que ele traga o chocolate. Obrigado, sim. Obrigado. Ai, professor, o chocolate está... Eu disse para o senhor não comer antes de eu trazer o chocolate, professor. Puxa, não pode nem esperar. Olha, Kiko, eu... O segundo. Vamos lá. Espera aí, Kiko. Professor? Ai, caramba. Já são três, hein? Não, Kiko. Eu acho que... Aposto que o senhor não acabou o terceiro. Cheguei atrasado de novo, hein? Mamãe, vai preparando mais chuva aí. Está gostando dos churros, professor Girafales? Os churros? Ah, sim, estão deliciosos. Ai, que bom. Já, já eu lhe mando mais e lhe mando um chocolatinho bem quente. Obrigado, dona Florinda. Já é o quinto hoje, hein? Capricha. Não, Kiko. Pode deixar, já estou satisfeito. Menos mal. Vem cá. Esse está sem açúcar. Te peguei em flagrante, hein? Em onde? Eu te surpreendi roubando os meus churros. Estou lhe trazendo mais chocolatinho bem quentinho. Ai, eu quero um pouco. Que barbaridade! Está ardendo! Oh, meu Deus, Kiko! Isso queima! O que foi, mamãe? Está queimando! Está queimando! Chama os bombeiros! A polícia? Uma fábrica de gelo? Bom, então deixa que eu mesmo apago. Quando eu crescer, vou ser bombeiro.